success. Jagunçada, estamos de volta com mais um Omniverso, o podcast que vai além na cronologia e visita os mais distantes rincões do multiverso. Mais uma produção do artesfinalhq.com.br. Vai lá que você vai ouvir mais Omniverso, Sete Jagunços, Pila de Gibis e tudo mais. Bom, hoje vamos falar dos dois primeiros volumes de Port of Earth, lançado pela Image Comics lá fora, né? Em março e setembro de 2018, né? Então, portanto, um gibi aí novinho em folha para calar a boca dos detratores desse podcast. Port of Earth é escrito pelo novato Zack Kaplan. Ele só tem mais um trabalho além desse, que é chamado Eclipse, que saiu ou sai também pela Image. E o artista italiano Andrea Muti fez, entre outras coisas, alguns gibis de Star Wars. Bom, esse gibi aqui específico, ele é na verdade uma publicação do Top Call, né, que é o famoso estúdio criado pelo Mark Silvestre quando ele saiu da Marvel e foi pra Image, né, criou a Image, e lá ele publica Witchblade, o citado Eclipse, né, e muitos outros. E aí, para falarmos sobre o Porto da Terra, estão aqui comigo mais uma vez o almirante reformado Jamerson. Vou ver. E junto dele, o estivador espacial Reginaldo. Opa, e aí? Pois bem, como eu acho que, além do fato de não sair por aqui, já que pouquíssima coisa da Image sai no Brasil, esse é, além de tudo, né, de um escritor novato, então, James, apresente aí pra nós o Porto da Terra. O Porto da Terra é parte daquelas boas histórias que estão sendo publicadas pela Image Comics, faz parte da Top Cow. Esses dias nós vimos que esses trabalhos, eles são pagos, os artistas pagam royalties antecipados ou pagam custos de impressão para que esses selos publiquem material. Eu descobri isso quando eu descobri que Kurt Busiek, quando publicou Astro City Volume 1, na época pela Wildstorm, ele teve que hipotecar a casa para fazer a primeira minissérie de Astro City. E olha que ele tinha acabado de publicar Marvels e que transformaria Astro City em um sucesso. Então o Zack Kaplan, ele tem o Eclipse, tem mais duas séries que não foram citadas pelo Dão. Ele tem uma chamada Three Graves e The Lost Seer of Explorers. E o Andrea Muti, ele tem duas séries do Star Wars, Rebels e Star Wars, e tem ainda o Batman Eternal e uma série franco-belga chamada Prometheus. Qual que é a ideia da série? É o seguinte, Port of Earth, ele apresenta a ideia de que os alienígenas entraram em contato conosco e naquele momento em que eles estabeleceram contato, eles não quiseram nada de invasão, eles não quiseram nada de domínio de uma forma direta, eles simplesmente queriam estabelecer uma relação comercial com a Terra, e eles estabelecem através do consórcio, que na verdade não é uma empresa de diplomacia, é na verdade uma empresa, em alguns momentos eles comparam com a Chevron do espaço. Eles têm um domínio de uma tecnologia que pode transformar a água, o H2O nosso, em combustível, em energia. Então eles estabelecem aqui na Terra, eles fundam um porto, e em 26 de novembro de 2020, que é o feriado de Ação de Graças, começa a abrir e funcionar o Porto da Terra, que é o título da série. Num primeiro momento, vem alguns alienígenas, eles estão em passagem, como se a Terra fosse um elo de ligação em vários impérios ou vários sistemas solares. Ok, depois de algum tempo, alguns alienígenas começam a sair da área do porto, e ao sair dessa área do porto eles começam a ter conflito com a humanidade, e esse conflito ele passa a ser assegurado com uma nova força policial, com a Agência de Segurança Terra, que vai proteger não só a Terra dos alienígenas, quanto os alienígenas da Terra, já que eles são proibidos de sair da área do porto. Essa é a ideia inicial da série. Cara, como ideia é boa, né? A ideia é muito boa. O Zack Kaplan, talvez por ser novo, né, na indústria, não tem trejeito, né, não parece lá ter, nisso que o Jamerson falou, sobre as publicações desses estudos da Image, não sei como é que funciona a questão de uma edição, né, de um editor, que é uma coisa muito falada pelo Greg Rucka lá no Lazarus, ele mostra muito bem a importância de ter um editor, o trabalho dele. Então o Zack Kaplan, ele se aproveita aqui de um recurso que eu acho até interessante para contar a história dele a partir de cada edição, né? Ele resume a edição anterior e coloca a história para andar por meio de uma entrevista, né? Todo início de história, não de arco, né? Cada uma das 8 edições, das 7 edições, né? Da segunda pra frente, começa com o chefe da agência lá de segurança da Terra sendo entrevistado por uma repórter, e aí ele começa a explicar um pouco da história, mas ele usa mais isso para gerar um debate em cima do plot dele, né? Já que lá na frente vai ser desenvolvido por uma outra forma. E aí esse recurso de entrevistas, a gente tá discutindo aqui que a gente pensava antes que era uma coisa muito utilizada, mas só lembrou de Cavaleiro das Trevas, né, Reginaldo? Eu tava tentando lembrar, mas deve ter, né? Mas eu não consigo lembrar, o Jamerson falou de Spawn, mas também não lembro. Realmente, é um recurso legal, porque você assim, você coloca o leitor no meio da história, com a história andando, mas ao mesmo tempo, ele vai te dando parâmetro pra você entender que pé que tá, né? Porque é pelo menos a impressão que eu, durante a entrevista, né, da diretor lá de segurança, é que ele, assim, no primeiro momento você pensa que ele tá com alguma agenda própria com os alienígenas, assim, vamos dizer assim, de mancomunado, né? Na verdade não, ele parece estar tá gerenciando a merda, assim, né? Porque qual que é a impressão que você tem? Que conglomerado alienígena chegou, né? Ele parece ser muito poderoso, ele dá uma ideia, assim, meio, sei lá, aquela sociedade Mass Effect, assim, mais ou menos, né? São várias raças ali. E ele, sabe, assim, ó, vou te dar tecnologia que converte água em energia, né? Quer dizer, praticamente muda a economia completamente, né? Querer usar aqui o país planeta porto, né? Uma parada, né? Realmente porto mesmo, assim, um posto de rodovia, assim, né? Mas você percebe que eles não estão nem aí para o planeta Terra, não estão nem aí para nada. Como lá na frente ele escancara uma coisa que ele já vinha construindo desde o começo, né? Lá na frente, na 8ª edição, né? Por meio dessa mesma repórter, fica bem claro que ele tá tentando fazer uma sátira, vamos dizer assim, à colonização da América, né? Vinha um povo, vinha os europeus com a tecnologia mais avançada e vem aqui e domina um povo que não é que seja inferior, mas estava no ritmo da evolução humana, estava um pouco atrás da mesma época que estavam os europeus. E é essa a discussão que ele traz para cá, né? Então, a Terra, você pensar assim, seria uma espécie de feitoria, né? Uma feitoria criada pelos portugueses no Brasil, né? Um ponto de parada que eles vêm aqui, reabastece e vai embora. A diferença é que, pelo menos até esse momento, não tem negócio, né? Já que a feitoria servia para isso. Você parava aqui, deixava uns badulaques para levar para o Brasil e ia-se embora, né? Então, nesse momento, ainda não acontece. É só mesmo um local de abastecimento e esse tipo de coisa. É interessante você falar isso, que eu fui analisar a questão de que o porto foi inaugurado no dia de Ação de Graça, né? De 2020. Então, assim, cria aí aquela mesma elo sentimental que houve entre os colonizadores ingleses e os índios americanos, né? Criando ali um sentimento de unidade que depois não corresponde à verdade, porque a empresa ela não tá nem aí com o que vai acontecer com a Terra. Tipo, é um neoliberalismo ao máximo. Isso cria um desemprego, as fontes energéticas elas estão aí, mas o método que a humanidade tem de gerar energia altera. Isso tem um significado no setor de serviços muito grande, no setor de mão de obra muito grande. E isso cria uma revolta na população em relação aos alienígenas. Em especial porque ao longo da série a gente vai descobrindo que começam, até a edição 8, começa a aparecer casos de alienígenas que saem, e no segundo, no que eu vou chamar de segundo arco, mas na verdade é a partir da edição 9, começa a surgir também uma praga alienígena, certo? Então, assim, a humanidade, ela só retém o pior dessa relação, certo? É uma relação que não se sabe exatamente o que gerou financeiramente para a Terra, além do conhecimento de usar a água como combustível. Agora, para além disso, né, boa parte dessa discussão, ela circula nessa entrevista. Se você for pensar no restante da história, que acompanha dois agentes da Terra atuando ali para impedir que esses alienígenas saiam do porto e venham para a Terra, né, na verdade, estão ali para proteger. O debate é esse, né, se eles estão ali para proteger os humanos ou os alienígenas. Então, a história se parte disso daí, é mais um thriller, né? Um thriller ali com muita ação. Sim, são os dois agentes, os agentes Mac Entire e o agente Heiss. Então, assim, a história, eu acho que nós conversamos durante a semana sobre a série, e uma das coisas é, primeiro, você não sabe de tudo que está acontecendo. Mesmo você sendo leitor, você não tem a mínima ideia de tudo. Existem coisas que você está vendo, existem indícios de coisas que você está vendo, mas você tem muita visão dos dois agentes. No início da série, eles existe um alienígena que ele comete um crime e eles vão atrás desse alienígena. Basicamente, até a edição 8, são as ações desses dois agentes, enquanto a merda está acontecendo por ali. Eles descobrem que existem consórcio, ele não tem tanto poder do que o consórcio, principalmente da parte terrestre, ele não tem poder. E a Terra é plantado, por exemplo, uma sugestão de que a Terra é colônia, foi colonizado, e o porto é que dá poder para o restante do universo. A Terra agora é uma colônia, certo? Por quê? Porque a existência do porto registra o poder dos colonizadores. Então são coisas que você está vendo ali. Ao mesmo tempo, o escritor ele é hábil em não te entregar isso. Se você não juntar essas informações e não tiver um pouquinho de paranoia, um pouquinho assim, você não vê essas coisas. Você fica ali achando simplesmente que é uma história de perseguição a alienígenas. A gente faz essa descrição, parece, sei lá, A Chegada, Homens de Preto, né? Os oficiais humanos, assim, e não é nada. Eles são, assim, tipo fiscal de fronteira, assim, né? Fiscal de imigração. Só que eles também têm poder limitado, porque eles não podem nem mesmo atacar o alienígena. Aí o diretor também tem deletado, né? E essa tecnologia que deram pra Terra não deram outras coisas além. Percebe, assim, que a Terra não teve acesso a isso, né? Então você entende que tá tendo uma trama, uma subtrama, né? Aquilo lá que é mostrado, né? Mesmo eles, né? Fora a entrevista, a jornalista, eles também são seguir drone, né? Que fica gravando as cenas. Então ela, assim, ela é toda midiática, mas tá tendo uma outra história por baixo dos panos. Anos, assim. Eu acho isso legal, eu acho, assim, aceito legal, né? Eu também, assim, os alienígenas são bem alienígenas, né? Tem um que parece, sei lá, uma carcaça sem cabeça voando, assim, ó, coisa muito estranha mesmo, assim, não é nem humanoide. Então, quer dizer, e ao mesmo eu queria te interromper, colaborar. Todos os alienígenas são muito alienígenas, não há aquela coisa humanoides, não. São alienígenas mesmo. Isso. Não é um vulcano com uma orelhinha só, assim. Eles são bem alienígenas, né? Então, e a tecnologia, embora ela seja avançada, ela também não parece, assim, uma coisa irreal, né? Quase mágica. Ela parece uma coisa meio mecânica também. Então, eu associei um pouco também, até porque eu gosto muito de Distrito 9, assim, uma coisa meio visceral, né? Com alienígena fugindo, né? E ele parece que tá com uma roupa de astronauta, mas ele tem braços e pernas. Então, assim, a trama da perseguição é simples, mas você percebe que tem toda um arcabouço por trás, que você sabe que mais cedo ou mais tarde a Terra vai rodar. É assim, quem mais reflete a questão da gente parar pra pensar, falar, cara, em primeiro lugar, qualquer coisa que aparecer, que a gente tem um contato com um extraterrestre, o mundo muda da noite pro dia, não fica, ficaria muito, sabe? O mundo como nós conhecemos hoje ia mudar radicalmente, ia mudar diferença lá é grande, mas não é tão grande, né? Passou por em São Francisco, não é isso? Sabem dizer? Isso mesmo. E a gente tava falando... Eu só agora, lembro do Espaço Porto em Copacabana, moço. Mas eles estão construindo lá, né? O primeiro é em... Não, o que é, esse original é mais próximo de São Francisco, que está sendo discutido, é que tem uma nova construção, mas ele diz que é uma ampliação, né? E não uma nova... Eu acho que tem um em Sydney e um... São ampliações em Sydney e Rio de Janeiro, né? Em Copacabana. É, mas esses dois primeiros arcos, não fala isso não. Isso aí você tá dando spoiler. Ah, sim. Você fala até a edição 8. Isso. Eu entendi que como tava na capa, já era... Ou porque a capa do 5, né? Você mesmo falou, a edição 5 já vem com a construção do porto no Rio de Janeiro, né? É, cara, é assim. Você vê assim, realmente tá acontecendo alguma coisa, porque também tem aquela... Eu adoro personagem, né? Ficha que explica mais, né, que você tá lendo. E tem isso durante as... Né? Você vê que todas as raças, a maioria delas, elas têm risco alto, né, pra espécie. Todas elas, quase, né, colocam um nível de risco. Então, também lembram com aquelas espécimes da Guerra do Verde. Tem ninguém, nenhum aliado, manos, né? Então, você vê, eu acho que, assim, o começo é, né, um pouco, vamos dizer, 8 edições é um pouco arrastado, mas eu gostei. Eu acho que o desenvolvimento daí pra frente é maior. O que me lembrou também, viu, Dão? Não sei se você reparou, mas a arte é sóbria, né, meu? Tem umas partes que são bem quase monocromáticas, assim. Ele não tem cores berrantes, nada. Me lembrou um de Lázaros, né? É uma arte bem suja também. Tem isso, é isso mesmo. Viu na minha cabeça Lázaro, né? É uma arte, assim, meio suja, que remeteria ao clima que ele quer passar, né? Já que a energia movida, gerada por água, né? É trazida pelos alienígenas. Ela foi privatizada, vamos dizer assim, né? Ela não é acessível a todo mundo, é só uma empresa que toma conta. Isso vai gerar muito de crise econômica, obviamente, né? Ele mostra lá bem, né? Várias fazendas eólicas paradas, então isso traz muito desemprego, então gera aquele caos urbano. Então a arte é suja porque as cidades estão destruídas, né? Destruídas nesse sentido. Filas imensas de desempregados, muitos protestos nas ruas, muita destruição, seja pelo protesto social, seja pela invasão dos alienígenas, já que esse porto não é um porto neutro, é isso que a gente falou no começo, né? Os caras chegam aqui para reabastecer de alguma forma, mas sempre saindo de suas naves e vão ali perambular pelos arredores, né? E não só pelos arredores, por outras regiões. Ele mostra bem isso se espalhando pelo mundo, né? Então gera conflitos sociais de contato entre os humanos e esses alienígenas. Então tem sempre uma briga entre isso, sempre gera problema, né? Ela mostra lá na frente uma reportagem, né, o número de conflitos que tem acontecido, o tanto de mortes de humanos que isso tem trazido, e fica naquela ambiguidade da atuação dessa agência especial lá de defesa da Terra, né? Mas o debate que ele vai inserir lá na frente, já no segundo arco, né? É porque do primeiro pro segundo arco, o primeiro são 4 partes. O primeiro arco é da 1ª à 4ª e o segundo arco é da 5ª até a 8ª edição. Né? Só que meio que não tem uma pausa, né? É bem sequenciado isso daí. Então, se você for ler só o primeiro arco, talvez você fique... Não tem um final, vamos dizer assim, não tá amarrado, né? Já que no segundo arco meio que continua quando ele insere um elemento alienígena que vai atuar ali por meio de terrorismo, né? E é quando a história começa, pelo menos pra mim, se fechar nessa ideia de um thriller político, de ação, né? Quando tem aquela ideia de um sabotador terrorista, do cara que é inimigo, mas na verdade não é inimigo, tá tentando lhe alertar pra uma coisa maior, que isso aqui que tá aqui não é bem isso que tá aparecendo, todo esse envolvimento, esse jogo político, espionagem industrial e por aí vai, né? É, com a construção que você fez aí, me lembrou também a ideia de marinheiros indo para países estrangeiros e chega lá e quer ver a vida noturna, e é uma semelhança em que eu faço. O que que acontece? Os alienígenas vêm para a Terra, eles estão transportando, aí quando chegam aqui, eles falam: olha, tem um planeta que é assim, assado, né? E aí eles saem à noite para beber ou juntos, né? Você não sabe que tipo de seres são aqueles. Você imagina ali marinheiros juntos, o que que eles fazem baderna. Eu chego lá e ponho pra pocar mesmo. Alguns matam pessoas, às vezes perdem o controle mesmo, destroem bairros, ruas, partes de uma cidade inteiras. Às vezes só estão ali mesmo pra bebedeira, brigam, uma coisa mais reduzida. Mas é assim, não há controle dos alienígenas. Ninguém tem um controle muito forte. E você vê que na relação à Terra, ela tá realmente prejudicada. Agora, a diferença que eu vi de um ato é que no primeiro eles estão, vamos dizer assim, investigando um caso, né, uma coisa mais limitada. E no segundo, por causa do atentado, assim, né, eles revidam, né, inclusive chegando ao entrar no porto, né, porto espacial, que não é permitido humanos fazerem isso. O porto é super alienígena, assim. Achei bem legal isso, né, dele não ser uma coisa assim, dizer assim, né, de repetição, uma repartição espacial. Não, ele é alienígena, tem um ecossistema lá dentro, assim. Então, achei super interessante isso, gostaria até de ver mais, mas não mostra, assim, não. Eu não tive essa impressão, os alienígenas saindo por Jan pra atrás de Sbornia, meu, que nem tive, não vão pra Casa da Luz Vermelha, assim, meu, tive essa impressão, né, mas vai saber, né, meu, deve ter algo que traz uma sonda anal numa mala, né. Eu achei mais, principalmente porque também fica dúbio esse alienígena de braço comprido, se ele não tá querendo ajudar, tá querendo, ele parecia mais interessado, sei lá, na fábrica de, né, d'água, né, que também, assim, quando você fala em motor d'água, você pensa numa coisa super ecológica, e daí ele explodiu lá a fábrica inteira, né, torçó, assim. Então também não é uma coisa assim, sim. É isso que eu acho interessante, como o Zack Kaplan, o autor, conseguiu construir isso, Regi e Dão. Você não sabe as intenções, na verdade você não sabe se o alienígena que atacou, ele estava atacando a Terra, na verdade. A coisa é construída para que a gente descubra que houve algo acontecendo ali, mas você não sabe qual o controle. E esse é o cuidado que o Kaplan tem que ter, porque ao mesmo tempo que se ele leva isso muito à frente, esgota e cansa. E ao mesmo tempo, se ele entrega algo rápido, fica com uma coisa, com aquela sensação, pô, podia ter sido algo tão melhor. Tanto que isso refletiu que nos Estados Unidos, as edições 1 a 8 vieram sequenciais, mês a mês. Depois, ele teve um gapzinho para voltar 6 meses depois para fazer agora a 9 a 12, que também foram mês a mês, sequenciais. Mas ele teve uma pausa no meio da série. Ah, mas isso aí é praticamente praxe na Image, né? Eu não vi, pode ser que tenha, mas não me vem na cabeça agora série da Image que seja, saia assim mês a mês, sem qualquer tipo de intervalo, né? Mesmo as que já encerraram. Talvez, eu não lembro. Falar isso também. Talvez Projeto Manhattan, não lembro se Projeto Manhattan não teve algum intervalo. Sabe, mas... Não, todas elas têm, né? Todas elas são irregulares na parte de periodicidade, assim, que é estranho, porque... Qual que é o nome daquela série também? Tinha a delegada... Não. Copperhead. Copperhead. Isso mesmo. É muito, cara, boa. Sumiu. Ela deu uma parada, parece que entrou em ato. E trocou o desenhista, né? Ficou horrível. Trocou o desenhista, ficou horrível e entrou em ato de novo, né? Porque o escritor, salvo engano, ele se meteu em alguma série de TV. Ele tá fazendo alguma coisa na televisão e aí tá nesse ato maluco aí, assim, que a história voltou do nada também, né? Ele lançou os dois primeiros volumes normais, aí entrou no hiato aí de uns quase 2 anos, trocou o desenhista, ficou horrível, porque o desenhista novo é muito fraco. O anterior, o original, era muito bom, eu gostava muito da arte dele, uma arte bem dinâmica, assim, para aquela história que é uma história muito de ação, né, de correria. E aí entrou em hiato de novo, ele fechou esse terceiro ar, parou de novo. O que eu ia puxar aqui, baseado no que vocês estão falando, é porque, assim, essa série, essa Port of Earth, ela tem cara de mensal, né? Aquele gibi pra ser seguido ali mês a mês, como o Jamerson falou, né? Ou seja, dá um a oito ali, então era pra continuar, porque como tá muito no começo, né? Eu li aqui da primeira a oito, o Jamerson já leu até a 10, mas assim, a gente não tem muito claro qual é a dele, né? O que que ele vai explorar aqui? Então eu não sei se é porque tá muito no começo, até porque a gente não sabe qual é o projeto total dele, né? Se ele não tem projeto nenhum, né? Se ele vai escrever até enjoar, tipo Kirkman com Walking Dead, ou se ele pensou em 30 edições, 40 edições, o que for, né? Eu não tenho essa informação. Mas pra mim, tirando esse lado aí, sempre me parece que falta um editor nessa história aí. Que é uma coisa que a gente já discutiu em outras oportunidades sobre a Image, né? A Image tem esse problema em alguns trabalhos dele, né? Falta ali um editor, um cara que dê um direcionamento bom pra essa série. Por isso que eu lembrei do Greg Rucka com o Lazarus, porque ele deixa isso claro, né? Sem o editor dele, a história não ia andar. A história ia ficar ia se perder totalmente. E pra mim, aqui tá muito claro isso daí. Eu acho que a história, ela poderia desenvolver melhor com um editor com a mão mais pesada, mas sem saber exatamente como termina as edições, por exemplo, 9 e 16, que eu acho que serão fundamentais pra trama, eu ainda me atenho a não opinar, certo? Pra mim, a história, eu li até a 11, eu acho que até a 11 tá ok, tá certo? É aquela história em que você vai ler, vai ter orgulho, certo? Vai guardar o encadernadinho ali, bonito. De anos em anos você vai dar uma relida. E, ok, o que vai acontecer depois da 16, aí é que vai definir a série, se ela continua ou se ela acaba aí em 24, 36 edições, seria legal. É, mas com a série de um cara novato, num estúdio dentro da Image, você esperar 16 edições, eu acho um risco. Acho que tem que mostrar logo o que ele quer. É por isso que eu falei do editor. Mostra logo o que, é que você quer fazer aqui em 4 edições. Depois tu segue teu barco. O Copperhead é assim. O Copperhead tá muito claro o que ele está fazendo nas 4 ou 5. Eu acho que o arco tem 6, perdão. 6 edições. Então lá tá muito claro o que ele tá fazendo. Depois ele desenvolve o que ele mostra ali. Ele bota um mistério. Já entra ali o ex-marido da policial. Você começa a perceber o que ela tá fazendo ali. Porque ela se mudou, de que ela tá fugindo, os outros coadjuvantes que não são bem o que são, então ele começa a desenvolver isso, mas é muito bem solidificado nas 6 primeiras edições, o que ele tá fazendo, qual rumo que a história tá dando. A gente aqui discute, pode ser que esteja muito no começo, ou pode ser que o Kaplan seja um cara muito genial, que ele conseguiu debater vários temas ao mesmo tempo nas primeiras 8 edições. É, o que eu acho é, colocando exatamente o que você falou, em algum momento vai haver um flashback que vai contar o que realmente aconteceu, certo? Se a Terra é uma colônia de um império intergaláctico, entendeu? Se o império chegou e falou, olha, a partir de agora vocês vivem para dar suporte pra gente, vocês vão poder ter alguma autonomia e pá. E aí eu acho que vai existir esses flashbacks, tá? Eu acho que isso tem que vir no final da série mesmo, pra gente não frustrado, né, se isso vir antes e começar aquela coisa de resistências alienígenas, que eu acho uma coisa assim um pouco batida. Eu vi o Jamerson, eu tenho uma impressão diferente. Eu acho que tem nada de pé, né? Sorte é isso daí mesmo, assim, esse conglomerado alienígena é isso mesmo, né? Eles não têm, assim, plano escuso nem. É só não foi revelado pra Terra ainda, que ó, daí vai esgotar em, sei lá, 100, 200 anos, sei lá, 1000 anos não vai ter mais nada. O porto vai ser só um porto, uma parada, né? Vão desaparecer. A impressão que eu tenho é mais por aí. Tem nenhum grande segredo, assim, é só uma revelação foi feita ainda, mas não é nada grandioso, assim, que, né, eu também não espero essa questão aí de resistência, embora, assim, o protagonista, acho que é fiscal, né, esse oficial Rice, ele também não é muito focado nele, né, o foco não é nele, o foco é na trama, né, na história, mas também parece o parceiro dele também tem algumas questões, assim, contra os alienígenas, é quase um cara, sei lá, ótimo, neurótico, eu acho que é por aí que vai ser o demento, cara, não vai ser nada, e nem precisa ser mesmo. Eu vejo assim, a crítica que eu vejo sim é realmente mais pela estrutura da Image, assim, que a série começa um plot excelente, né? Mas ela precisa ter, né, foco, realmente. É um corredor que não tem teto. Então, o cara pode correr pra caramba, mas se ele estiver indo na direção contrária, ele não ganha a corrida, né, mesmo? Assim, é a impressão que eu tenho dessa série. Tanto é que ela tem nas 5 ou 6 edições iniciais, tem uma coisa que você adora tanto, Reginaldo, que são as fichas, mas são fichas muito genéricas, assim. É nave que não aparece, né? Aparece muito distante da gente. Então, sabe, são informações que agora não interessa muito, sabe? Não tem grande lá interesse em cima disso. Pelo menos eu li assim muito rapidamente, muito desinteressado, porque eu achei, porra, isso aqui parece coisa que a gente fazia quando tinha 14 anos ali, sabe? Brincadeira que a gente fazia de criar história e tal. É, não, inclusive o alienígena, que é o alienígena que foge do porto, ele não aparece, né? A espécie não aparece. Aparece aquele que eu falei, que parece uma carcaça voadora, volta do corpo, assim. Então, assim, realmente eu acho, aí é falta mesmo um foco, um editor mesmo, dar um alinhamento pra isso, porque a história, né? Tem todo aquele ar também, a maioria das séries da Image tem, né, e isso daí vai virar, pronto pra virar série, pra virar alguma coisa né, transmídia, assim, né, de sair dos quadrinhos. E, olha, eu acho que tem potencial, cara, pra ser. Porque eu gosto desse tema, assim, eu acho muito legal, cara. Eu acho que essa questão de você pôr alienígena como bom ou mal, é assim, talvez seja, a questão seja outra, cara. A gente é irrelevante pra ele, cara, assim. Eu não sei se é da época de vocês, mas eu vi a batalha final, cara, e aquela atmosfera, assim, da série, não, pronto, acabou. Chegou um alienígena e a sociedade vai mudar. Eu sinto falta, cara. Eu acho muito legal esse tema, desse jeito. Que você saiu ali da espécie humana. Tem o que fazer, cara. É tentar sobreviver. É, tanto é que ele foca mais na ação, né? Então, se você gostar de filme de ação, um que tá muito em voga, né? O John Wick, por exemplo, que tem essa pegada dos anos 80, aqui é só praia, porque tem todo esse contexto por trás, todo um contexto de mistério, de espionagem, de industrial, conflitos, grandes conflitos econômicos, toda essa coisa de trailer político mais maior, mas o foco mesmo, o grosso mesmo das páginas do gibi é na ação mesmo, na perseguição aos alienígenas, né, aquela ali, estrutura policial que tem a agência de proteção, eles atuando, eles perseguindo os caras, vamos aqui, ele pega um helicóptero, decola, não tem coisa mais de filme de ação dos anos 80 que você sequestrar um helicóptero, né, pra perseguir alguém, né, então tem todos esses elementos aí, pode ser também que o foco seja esse, sabe, ele tem os outros elementos por trás do background, mas o negócio mesmo é na ação louca ali dos anos 80, que é muito bom também, sabe? Bora fechar então? Vambora. Bom, então é isso, amigos. A gente encerra por aqui mais esse Omniverse, deu uma passeada boa nesse gibi há pouco tempo lançado, né, pela Image. Foi nem um ano de lançamento. Dificilmente vai sair por aqui, né? Essa é a única certeza que nós temos em toda essa conversa. E é isso, a gente fica aqui com esse Omniverse. Até a próxima, um abraço e tchau. Tchau, tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.